Na Rádio Paralela, nós vamos apresentar uma entrevista com quase artista. E quem está aqui para falar com a gente é o cantor, compositor, expositor, delator, trator e sambador. Que isso? Joãozinho Mexerica. Tudo bem, Joãozinho Mexerica? Opa, tudo bom, seu Maurício? Tudo bom, seu Balbosa? Tudo bem, seu Mexerica? Tudo muito bom. E a gente estamos aí. As perguntas que se vierem a ser feitas à minha pessoa, pronto, já estou aqui. Tá bom, Joãozinho Mexerica. Esse seu apelido é porque você vendia mexerica? Não, não é não, senhor. É, na feira eu vendia era limão. É, não, não entendi. Você vendia limão. Eu vou explicar. E você, Joãozinho, mexerica. É, mas a improcedência desse meu apelido. Sim. É que as pessoas, seu Barbosa, assim, eram minhas inimigas. Ah, sim. Então espalharam que eu era muito fofoqueiro e que eu parecia as mexericas da Candinha. Não, que mexerica. Entendeu? Peraí, ô Joãozinho. Era isso mesmo. Que mexericas da Candinha. Oh, meu, eram mexericos. Mas deixa pra lá. Mas o nome daquela coluna de rádio. Você não chegou, você é muito jovem pra isso. Eu sou. Mexericos da Candinha, sabia? Ah, como é que é? Mexericos da Candinha. Mexericos. Mas vamos à entrevista, vamos? Deixa pra lá, nessa época você nem ouvia a rádio. Isso, ainda, tá? Vamos lá. Olha, eu tô querendo saber aqui, quem é esse moço ali que tá com... É seu parceiro profissional, esse moço que veio, é seu parceiro de música, hein? Não. Aquele ali, deixa eu ver, você tá falando aquele ali? Aquele bigode ali. Não, aquele ali é o seu Jorge. Jorge. Eu sou o Jorge, dono do bar lá que tem lá perto de casa. Sim. É que no ano passado eu peguei 200 pratas. Tudo bem, seu Jorge? O que ele veio fazer aqui? O que tem a ver ele ser dono do bar? E não, eu vou explicar. Ô, seu Jorge, peraí. Porque eu peguei 200 pratas emprestadas com ele. Sim. E de modos que ele disse que hoje eu vou pagar de qualquer maneira. Ah, é? Não é, seu Jorge? E aí ele disse que se não pagar ele vai arrancar minhas calças. Quer arrancar suas calças, rapaz? De modos que eu gostaria de saber se essa entrevista aqui tem cachê. Cachê, mas que história. Seu Jorge, peraí, seu Jorge, só um minutinho. Ô, seu Joãozinho, presta atenção aqui. Oi. Presta atenção. Pois não, senhor. Não tem cachê não, senhor. Tem não, aqui nós não pagamos cachê entrevistado não. Ah, tá ouvindo aí, seu Jorge? Eu acho que não vai ser hoje não, hein, seu Jorge? Não vai dar hoje não, seu Jorge. Por favor, chama a segurança pra mim. Quem chama a segurança? Tem seu Jorge. Ô, Joãozinho Mexerica, o que você veio fazer hoje aqui nessa entrevista com o quase artista? Justamente é que hoje é dia do samba. Isso, né? E eu vim aqui apresentar um samba assim da minha composição. É um samba que eu fiz pra homenagear todas as pessoas que gostam, não só de samba, mas também de um variamento musical todo anaclético, entendi, né? Entendi. Peraí. Hoje, no dia do samba, você fez um samba pra homenagear as pessoas que gostam de todos os tipos de música. É isso mesmo. Bom. Justamente. Porque eu acho assim que a música não tem porteiras, né? Não é fronteira. A música, não, a música pode ser assim de que país ela for que é boa. Sim. Pode ser do Estados Unidos, pode ser da Inglaterra, da Paraíba, dos Polo Sul. Qualquer país é país, né? Então podemos lá executar? Vai lá, começa aí. Paulo Roberto, por favor, aquele fundinho, aquele... Isso é samba, seu Joãozinho? Não, isso não é samba, não. Ele meteu o dedo onde não devia. Ô, Paulo Roberto, tá errado, ajuda isso aí. Vambora. Aquele devagarinho, não. Não, mas isso aí não é, não. Ah, meu mas Deus esse, do céu. Esse tal de Chuquinha não aprende, não né? Não é Chuquinha, não. Ah, pronto, daí. Agora melhorou. Pronto. Olha aí. Vamos lá. Atenção, galera do samba. Rapaziada do mundo. Vamos lá. Esse samba é do Tiãozinho Cabeça. Do Jorginho Maneta. Sim. E do Fernandinho Sem Punho. Tá bom, tá certo. Todos meus parceiros. Tá, canta aí, seu Joãozinho. Vambora. Agora, hein? No estribilho. Ei. Comigo. Hoje é o dia do samba. Samba da casa de bamba. Se sujar os beijos lamba. Se não ficar ruim pra caramba. Isso. Agora. É rock, bolero ou valsa. O negócio é dançar pra balançar as calças. Tá, bonito, tá bom. Muito bonito. É. Hoje é dia do samba. Caminhão que tem caçamba. Pode carregar muamba. E do Chico Buarque de Holanda. Isso, muito bonito, bonito pra que isso. Agora. Ai! É rock! Vai lá, cuiqueiro! É rock, Valério Valsa! O negócio, seu Barbosa, é dançar pra balançar as calças. Bonito, muito bonito. É horrível. Esse tribilho é hoje é dia do samba. vou dançar na jacuequenga. Tira daqui essa bujinganga. Ai! Pra preservar o nosso urso panda. Nosso urso panda, bonito pra caramba. É rock, balero ou valsa. Homenagem bonita mesmo. O negócio é dançar pra balançar as calças. Bonito mesmo, muito bonito. Ou se não. Esqueceu de fazer o fim? Ai, ou se não. Ai, ai, ai, ai, ou se não. Esqueceu de fazer o fim, é. Pule o graveto e vai balançar o esqueleto. Ah, tá bom. Mas hoje é dia do céu. Tá bom, ai, para, seu Joãozinho. Que tristeza, falou aberto. Eu moro tá bom. Com samba no... Não, Brasil, vai rimar Brasil com nada, não, tá? E vamos parar. Eu quero... Não quer nada. Tchau, seu Joãozinho. Paralela.